Vitor Quilo, vai ingressar na próxima esquerda, contornar o pátio principal, mas você vai ficar ver à sua direita, os lados por são 5, 6, 7, e vai estar me chamando até que sou em Lima, tá ok? Decolada de Salva 235, controle 119, decimal 3. 935, Salva. Salvador, boa tarde, gol 869. 869, boa tarde, sobe 360, Vila. 360, pois 2000, autoriza Arbor. Autorizado. Obrigado. Fecha o mic, após. Fica tudo autorizado, 17, 120 graus, 69. Tenta a esteira do Boeing que decolou à frente, autorizada a decolagem, na centena das nove. Aqui é com o Oscar, solas 37, direita, Oscar, frequência livre, estacionar, boa tarde. Autorizado, hein? Aliás, mantém 1-0. Ali mantém 1-0, tá 3-5-6. 18-9-5 para o cruzamento da pista. Exatamente, o colega já tá ciente. No 5, decolou 38, controle 1935, por favor. 1935, boa noite, obrigado. O 3567 vai aguardar 2 a 3 minutos, revira a TR que decolou com curva direita. 3567. Vou direto Coral 3545, no 5, sobe 140. Direto Coral, acelerando 140, 5495. Eleva para um 869. 3567, autorizada a decolagem, a centena com 10. Decolagem, iniciando TAM 3567. T5415 sobe restrito 4000 pés, 5415. 4000, 5415. A cidade 2 decolado, controle 1935, movou. Obrigado. 3567, boa tarde. Boa tarde, sobre 360, saiu da Boa Vila, 3567. 67. 5415, continua a extensão 140. 5415. Estendendo para 140. 145. 01, portal 4 autorizado, chama pro táxi. Olha o táxi, 1219. 869, chama agora Recife, 1260, alterna 1288. 1260, 288, boa. Boa. Papa Romeu Eco Alfa Oscar, desce para 2000 pés sem restrições, autorizado LS 1009, no 009. Negativo, mantenha chegada, Eco Alfa Oscar. Positivo 07, ainda não recebo no radar, reporta situação. Pronto para cópia. Autorizado conquista, nível de voo 200, a prosseguir conforme a rota do plano, subida árvore após árvore direto Vitória da Conquista, com a primeira curva direita após a decolagem, 5497 ao código, 11935 ao controle. 200 para conquista, recorda 10, curva direita, árvore após árvore direto conquista, responde 5497, controle de 9359. Correto, chama para o posicionamento. É, o senhor deseja recoordenação para o nível 180? Não, posso tentar 180, por favor. Ah, se for manter a autorização, vou tentar a coordenação aqui com o centro. Só um minutinho. Obrigado. 7, recebendo no radar, chama a torre 11895 no ingresso no circuito, guardião 07. 11895, 7. Torre Salvador é o guardião 07. 01, temos 136 bom, autonomia de 4 horas, só tenha Guarulhos. À direita, via Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 009. 1895, no ponto de espera, 1009, chame 6201, à direita. No nosso, tá na minha escuta? Escuta. Reautorizado, agora o nível 180 autorizado. 180, muito obrigado. Torre, o guardião 07. Prossiga. Em Taponça. Quer prosseguir via litoral e prosseguir para o Pátio 3 via Setor Sul? Ah, deixa eu botar, que se minha 321. É 321, autorizando, chamando para o Pátio. Gente, reporte na final da 10, ajuste no 009. No 009, 7. Final, pista 10, guardião 07. 07, foi autorizado, 90, 120, 89. 07. O guardião 07 tem condições de, a partir da cabeceira, prosseguir via grama direto pátio 3. Siga a partir da Delta, o Pátio 3. O 07 segue então sobrevoo da aeronave da Aviaca e prossiga direto para o Pátio 3, o ajuste é 1009, reporta no solo. Gente, vai livrar a pista do 07, está observando a Aviaca. A linha é Matem 6201. Para o Tartio Xané 6321, está com 110 a bordo, 430 de autonomia, Alterna Goiânia. É com o Alfa Oscar, chama agora a torre 11895. 1895. São 3567, chama Recife 1260, Alterna 288 para 3567. 260-1288-3567, bom trabalho. Obrigado, vovô. Música continue 1-0, 1009 no ajuste, aguardando pista livre. A intenção é pouso visual 1-2-7 pro Equafoto. Equafoto, quer propõe cancelamento do plano? Afirmativo. Equafoto, plano cancelado ao 5-1, prossiga visual para 17.009 no ajuste, reporte com tempo baixado e travado. Reportará baixado e travado no 7, Equafoto. Flight 07, aguarde ela prosseguir até o Graé. Guardião 07, após o Aviaca, autorizado, prossegui via circulando por trás do pátio, a 35, após condição, via Lima, que eu tenho um pouso na 35, e a peça era coordenada, teu Gré. Guardião 07, copiou? Tem um pouso na 17. Pode ser direto daqui a pouco. É qual falsa, é qual parte após o pouso? Será no andar da BTA, no parte 5. Gente, tem pouso autorizado na 17, uma centena 10 nós. Dado pouso autorizado no 7, está de base para final. O baixado travado é qual falsa. Coxana 6321 no ponto de espera, pista na 0 pronto. 6321 ciente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6321. 6201 no decolado de Salvador, 53 controle, 1935. 1935, grave, boa noite, 6201. Guardião 07 autorizado, decolado para 3, prossiga até o Graé, atenta o tráfego, fica na curta da 17. 201 no Boa, sobe 360, saída da Elvis. Autorizado, Leda. Dato, Leda, 6201. Oscar 5-4, direita, até o pátio 5, para cancelar o outro. Posição oeste, pushback, adicionamento. Autorizado, sempre táxi. É 4 táxi, 4-2-0-6. Aliado e pronto, Xané 6321. 6321, autorizado a decolagem, uma centena com 10. Uma centena com 10, autorizado a decolagem, 6321. Boa noite, desce até o 050, mantém a chegada, Mari. Juno 5, uma milha para Coral, mantenho 120, serviço radar terminado. Chama agora Ilhéus, 120, decimal 1. Borne, alterna Salvador. Autorizado via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186, ajustado no 009, corrigindo a torre em 1895. Salvador, boa noite, fechamento 6259, autorização Guarulhos. 6259, autorizado o plano para Guarulhos, nível de voo é o 360 via Peso Luno 6. DAE, Peso Luno 6, Bravo Hotel Sul, trilha, após conforme a rota do plano. DAE, Leda, Bride, a subida, com a primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 10. O código é o 5424, o controle 119, decimal 35. 360 autorizado para Guarulhos, conforme rota. Peso Luno 6 Belo Horizonte, trilha e posto de cabo. Posto conforme a rota. Daiel Leda Bridge, suba direita, derrubando 0 após decolagem. 5424 é o transponder e 1935 ao controle. Correto, entra para posicionamento. Obrigado, vai chamar. Horas Maceió, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera chame torre 1895, ajuste 1009. Chama agora o centro Recife, 251, alterno 3395. 251-331? 3395. 3395, obrigado. Decolado 01. 935. Controle triple 5219. Sobe 180, mantém saiu da árvore, 5219. 180 na árvore, o senhor confirma se está livre das restrições? Está livre das restrições, 5219. 5219. 3894, desce para 2000, sem restrições. 4206, boa, ali mantém. 009, sem restrições. 1645, pronto cópia? Pronto cópia, prossiga. Vitória aprovada, nível de voo 360, via Peruísque 50. Subida da El, Leda, Eudes. Primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. Código 5432, controle 1935. O número 45 autorizado, Vitória 360, Peruísque 50. Da El, Leda, Eudes. Primeira curva direita, decolando no 0. 5432, o transponde, 1935, controle. Correto, sobre o seu posicionamento. Chamar quando pronto, obrigado. Comandante 3894, está liberado das restrições de velocidade em Itapa? Confirme. O 3894, está questionando se está livre das restrições de velocidade em Itapa? Está livre das restrições, descendo para 2000 pés com ajuste no 009, tá 3894. Livre então todas as restrições, tá 3894. Oxanair 6321, chama Recife agora, 1260, termo 288, 6321. 260, 1288, centro Recife, Oxanair 6321, obrigado. Origina após a posição awake, após direto Mike in de Alpha e após conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Bridge, com a primeira curva direita após a decolagem cabeceira 1-0. Código transponder 5430, controle 1935. 7, só uma dúvida, nossa então será aguarde um minutinho, deixa eu verificar se foi feita alguma CHG, porque às vezes tem a CHG, mas não aparece no meu sistema, sabe, aqui do sistema mesmo. Só um minutinho, já te passo a posição. Meia decolado 04-193. 119-35 ao controle Salvador. Obrigado, senhor. Boa noite, o Azul com a 206. Boa, Balu. Prossiga, bandeira. Tudo velho, pra o retorno aí pro Graé. Não há tráfego a informar, reporte na final. Valeu. 1.500 pés, para o 350. Valeu, 06, sobe 350. Perfeito a saída, 350, azul 4206. Curta sinal para o Graé, Guardião 07. Sim, mas só para confirmar, era essa aerovia mesmo. Foi feito uma CHG do plano de Sião, mas para variar, não chegou aqui no meu sistema. Pronto para nova cópia? Pode ir agora, pode ir. Autorizado Guarulhos 320, via Pedro Lono 6, Bravo Hotel Zulu, Trive, Papá Charlie Lima, após conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. 5430 é o código, 11935 é o controle. Certo, autorizado nível 320 para Guarulhos, via Pedro Lono 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Ponto, pode aproximar o ponto, saída da El, Leda, Bridge, para decolagem de plano. Redson para congestionamento. Solo, voo no 645, no 10, para o pushback. Coordenem com a equipe de solo, me chamo para o táxi, no 645. Livre push, voo no 645. Valeu, 07, solo 07, frequência livre. Um abraço, Thiago. Autorizado, LS. DVDS, 3894. Salvador. Poxa, né? 6249. Chané 6259 vai iniciar agora? Já tá com o finger retirado? Então, eu me chamei totalmente pronto, que eu já tô com a aeronave iniciada aqui no pushback, tá no preteria mesmo, tá ok? Boa noite, desce até 2 mil pés com 1.009 autorizado, aliás. No negativo, mantenha a chegada. 194, passou Duna, chama a torre, 118.95. 107.95, 3894. Salvador, boa noite, 103894, estabilizado, aliás. 1894, avistado, pouso autorizado, pistão na zero, uma centena, 10-9. Autorizado, pouso, 3894. Passando 60, azul, 4206. 4206, chama Recife 12685. Centro Recife agora, 2085, azul, 4206, boa noite, senhor. 465 para o táxi com 100 a bordo, 3 horas e 40, Campinas. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 3895, ajustado 1009. Entende, Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 1899, igual no 645. Mike, dá um minutinho pra cópia. Direito 29. Taxi Alfa, chame antes da Juliette. Confirme Alfa. Chame antes da Juliette. Eu antes da Juliette, 3-3-3-3-4. Mais que Tango, qual parte que o senhor se encontra? Ok, pronto, cópia. Tá autorizado Salvador Aracaju, nível de voo é o 055. Vai via Golfo 677, corredor forte, curva esquerda, cabeceira no 7. Código transponder é o 0255. Corrigindo, 0260, controle 1208. Não. Corrigindo, 11935. Devolva não, pode vir a mil pés, não tem nada não, a gente vai só com o nosso controle mesmo, já está modificado aqui, e um na mil pés. Correto, Mike Tango, me confira o CLB, por gentileza. 03, treinamento táxi decolagem, agora com a torre 1895, bom voo. 0090. Mais um minutinho eu já te libero, só o tráfego da TAM ingressar no pátio no momento, já está ingressando a próxima direita. Então 3894, se possível agilize, ingresso Juliette, portão 3. Agilizando, Juliette, portão 3, 3894. 6259 da Oxanay, mais um minutinho já te libera. Na 259, puxa acionando no 5, chama pro táxi. Corrigindo, 3897, chama no 5 pro táxi. Sente que chama 3897. Só pra informação, perto da posição 4 tem um gato atravessando a taxa. Esse gato aqui já é praticamente membro do aeroporto, já foi informado várias vezes, mas vou informar, né, só pra desencargo de consciência. Obrigada pela informação, 3894. Vem pra ela. Xané 6259, puxa a cena no 1, chame pro táxi. E boa noite, 1645. 645, sobe 360. Sobe 360, 1645. localizador Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, chama agora a torre, são 3895. 3895, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, papapá, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, reporte com o trem da Chatrava. Atenção, pousada 197, o Charlie Serra Tango. Ciente, reporte para o cancelamento do plano, Serra Tango. Tango. Cancelamento, o Charlie Serra Tango. Já tenho o cancelo 019, prossiga para 17, ajuste no 009, acertando a 10. Gente, então, para a final 17, o Charlie Serra Tango. Baixada 197, baixado e travado, Charlie Serra Tango. Tango pouso autorizado, 17, 120 com 10. Tango. Horas Galeão, Flamengo 259 que modulou, taxi à direita, via Índia, no ponto de espera, chame 2895, ajuste no 009. Vamos para o táxi 3897 com 239 após o Flamengo Galeão com 4 horas. Via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajustado 1009. Taxi Via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 1009, 3896, obrigado, boa noite. Carlinho, estação, boa noite. Tango, autorizado táxi, retorno, pode esperar. Confio, foi muito baixo a transmissão. Poxa, 6259, ponto de espera pronto. 6259, autorizado, ingresso de decolagem, 9-0, 120 e 10-9. Autorizado, ingresso de decolagem. 1897 após a decolagem do Avianca, autorizado a alinhar e manter, vai aguardar 2 minutos após a decolagem mesmo, estamos em perfil de saída. Após a decolagem do Avianca, alinha e mantém, 1389. Oscar Mike Tango, ciente, tem condição de decolagem da 17 direto com o Pronorte? Cifo 25, decimal 1. 251, número 645. Negativo, direto com o Pronorte. Tem condições? Gente, Oscar McTown, a linha mantém a guarda instruções da colagem. Aos 25, controle, 1935, Mauro. 1935, obrigado, boa noite. Oscar Mike Tango autorizado a decolagem, 120 com 10. C259, sobe 360, voa Leda. 36, Leda, obrigado. Fora do solo, Oscar, Mike Tango. Mike Tango, curva à esquerda e cruza o campo. Autorizado cruzar a esquerda, Tango. Afirma, e agilizando o cruzamento do campo na medida do possível. Afirmativo. Prossiga. Ficou, por gentileza? Papai e Papa Serra, qual que é o horário do seu plano? Ah, tá ok. Então tá um pouquinho cedo, ainda não chegou o plano aqui no meu sistema. Tem que chegar, eu já pago a cópia, tá ok? Oscar Mike Tango, chame o controle, 1935, mantendo pro a Nordeste a 1000 pés. 10935, Tango. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Oscar Mike Tango. Oscar Mike Tango, prossiga para nível 055, no corredor forte. É autorizado, vai manter 1000 pés a GR. Vai prosseguir até destinar o 1000 pés? Afirmativo. O 1000 pés, quando possível, estimado de pouso em Aracaju. Entendi. Juliette, Eco Tango, desce para 4000 pés, chegada é bom, com ajuste no 009. Aracaju, e o Oscar Mike Sanders, Aracaju, 2240. 2240, copiado, Oscar Mike Sanders. Obrigado. E como o senhor toma para Aracaju, o senhor faria a subida de Aracaju, é isso? Só um minutinho, vou só preencher o plano coordenado com o controle da tá cópia. Copiando. Autorizado Salvador, Salvador, nível de voo 190, TGL em Aracaju, subida Sirapuca, Aracaju, com a primeira curva à esquerda, após a decolagem, cabeceira no 7, 5447 é o código, 11935 é o controle. A bordo no pátio 4, acionamento táxi decolagem, agora 4-18-6, me corrigindo, 18-95. Bom, reporte táxi, certo?